quiser conhecer mais da gente na internet, www.razamate.com. Do jeito que tá ali no banner. Consome os peitos dos grandes heróis, vão ficar no poder. Valeu, Cajazeiro. Valeu.